parou pra perceber que às vezes você quer alguém mais só pras horas boas? Já parou pra reparar que quando você fica na pior, uma pessoa chega? E aí você percebe e começa a descobrir o que é o amor. Uma pessoa chega, te trata de um jeito que nenhuma outra pessoa te tratou. Tudo muda num segundo, cuide do que você tem. Espere o sol, espere uma luz. Seja feliz e faça alguém feliz também. O nosso amor é forte, ter você na minha vida é sorte. Como eu queria te dizer, o homem que eu era antes de você mudou. Quando não me restou saída, iluminou minha vida. Tudo que eu quero te dizer, que existem dois de mim, um antes e outro depois de você. Segundo, cuide do que você tem. Não espere o sol, não espere uma luz. Seja feliz e faça alguém feliz também. O nosso amor é forte, ter você na minha vida é sorte. Como eu queria te dizer, o homem que eu era antes de você mudou. Sorte, como eu queria te dizer que mudou. Quando não me restou, iluminou minha vida. Tudo que eu quero te dizer, que existem dois de mim, um antes e outro depois de você. Obrigado, meu irmão.